curto, irmão. Os humanos vêm e vão como erva verde, uma sombra passageira. Uma exalação. As pessoas estão numa corrida frenética pra satisfazer cada desejo, cada impulso, cada ambição. Elas estão quase que desesperadas em busca de prazeres e emoção. Sendo que toda pessoa que quer ser independente de Deus e dirigir o próprio passo nunca será bem sucedida. Ela não consegue encontrar o caminho e acaba frustrada, perdida nessa estrada da vida. Aí, a negligência pode resultar em tragédia. Ou seja, toda ação tem sua reação. Eu não acredito que meu futuro foi predestinado. Ao contrário, são as minhas próprias decisões que vão determinar o meu futuro. Quando a gente sofre uma grande perda, seja de um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo, uma parte do corpo, um emprego, a reputação, alguma coisa morre dentro de você e fica um vazio, um corpo sofrido. Aí, quando a gente sofre uma grande perda, é como se ficasse um buraco na nossa existência. Por outro lado, se eu não tivesse passado o que eu passei, perdido o que eu perdi, eu não teria profundidade como mulher aí. Valeu a experiência.